Ligue agora para 041-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomazotti.org.br e leve para casa estes dois títulos imperdíveis. 10 respostas que vão mudar sua vida e 20 passos para a paz interior. Eu sei que em Deus, Espírito Santo repousa. O tempo de quaresma já vai chegar e o Padre Reginaldo Mazotti preparou para você um presente muito especial, o livro Tempo Quaresmal, Tempo de Perdão e Cura. Nele você vai encontrar o caminho para o perdão. Vai entender as causas e consequências do pecado, a mágoa, que a confissão é um sacramento. Além de dois salmos que irão ajudar na reconciliação consigo mesmo, com o próximo e com Deus. O livro faz parte de dois kits. O primeiro contém o livro Tempo Quaresmal, Tempo de Perdão e Cura. E o DVD, O Perdão é um Bálsamo que Cura. Um bloco de anotações, um terço que vem dentro de uma linda latinha decorada e ainda leva de brinde uma foto do Padre Reginaldo Mazotti. E o segundo kit, o livro Tempo Quaresmal, Tempo de Perdão e Cura. E o DVD, O Perdão é um Bálsamo que Cura, dentro de uma linda embalagem exclusiva do Padre Reginaldo Mazotti. Os dois kits já estão disponíveis na loja Evangelizar, que fica na rampa da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, Praça Senador Correia 55. Você também pode adquirir pela loja virtual, pelo site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ainda pelo telefone 041-3221-6050. Dizendo a ele, tem Jesus no coração. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Mazotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Você está sintonizado na rádio que faz parte da família Evangelizar. Uma das rádios irmãs que transmite programas do Padre Reginaldo Mazotti. Queridos povo amado de Deus, diga comigo, com autoridade na voz: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mais uma vez: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É a primeira sexta-feira do mês. Filhos queridos que rezaram a hora da misericórdia, que reza forte, gente. Às vezes eu paro para pensar no que acabamos de rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue. E hoje, primeira sexta-feira do mês, o coração dilacerado do teu filho. Diga que prece que Deus não vai ouvir. Miseráveis que somos, mas diante do Pai, por Jesus sempre. Filhos queridos, eu estou aqui com o site aberto, a Marli Mataro. Veja que momento de desespero. E vamos rezar por ela. Lá de Maringá, deve ser nosso ouvinte da Rádio Colmeia. Padre Reginaldo, me ajude, por favor. Acho que estou ficando louca. Minha vida está de ponta cabeça, estou desesperada, já não sei mais o que fazer. Meu pai está com câncer no intestino, está furado, vazando tudo pelo corte. Há 33 dias, eu e minha mãe brigamos igual cão e gato. Eu não consigo mais me controlar, meu estresse chegou ao limite. Vivo à base de calmante, tenho que trabalhar e minha família nessa situação. Existe uma maldição sobre minha família, padre, sobre minha casa. Não consigo ninguém para me ajudar, por favor, me ajude. Gostaria de morrer para não estar passando por isso. Acho que Deus não me enxerga, não me vê. Padre, porque ele não me escuta, preciso de um milagre. Marli, não existe maldição sobre a tua família. Você está passando por uma tempestade, filha.